e joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Vem com a dupla dinâmica do brega. Vai. Essa é boa demais, ó. Nesse bregaton, eu quero dançar curtindo ouvindo esse som. Vem comigo que a noite é nossa e hey hey. Eu quero curtir, bailar, pensar em ti. Vem dançando e nesse ritmo se faz assim. Vem cá lhe peguei o bregaton onde eu quero ir. Eu quero dançar curtindo ouvindo esse som. Curtir, bailar, pensar em ti. Tu pênis bailando, no salão girando. Vai sentindo a pressão, o corpo estremece e vai até o chão. Vem comigo no bregaton, oh, vai descendo nesse som. Mexe a cinturinha assim, yeah. E o bregaton já vai subir. E vem comigo no bregaton, oh, vai descendo nesse som. Mexe a cinturinha assim, yeah. E o bregaton já vai subir. Ela sobe, ela desce e vai até o chão. Rebola e quebra o som do tamborzão. Gustavo Mendes que já vai detonar. E ouvindo o bregaton toda a galera vai dançar. Ela sobe, ela desce e vai até o chão. Rebola e quebra o som do tamborzão. Vem com a Mel Pinheiro agora detonar. E ouvindo o bregaton toda a galera vai dançar. Aqui é a dupla dinâmica do brega, do brega, do brega. Só no bregaton. Só no caqueado e treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme. Eu me vou ligar a noite nesse bregaton. Eu quero dançar curtindo ouvindo esse som. Vem comigo que a noite é nossa e hey, hey. Eu quero curtir, bailar, pensar em ti. Vem dançando e nesse ritmo se faz assim. Vem cá lhe peguei, é bregaton onde eu quero ir. Eu quero dançar curtindo ouvindo esse som. Curtir, bailar, pensar em ti. Tu pênis bailando, tchá, tchá, tchá. No salão girando, tchá, tchá, tchá. Vai sentindo a pressão, o corpo estremece e vai até o chão. Vem comigo no bregaton, oh, vai descendo nesse som. Mexe a cinturinha assim, yeah. E o bregaton já vai subir. Vem comigo no bregaton, oh, vai descendo nesse som. Mexe a cinturinha assim, yeah. E o bregaton já vai subir. Ela sobe, ela desce e vai até o chão. Rebola e quebra o som do tamborzão. Gustavo Mendes que já vai detonar. E ouvindo o bregaton todo veropa vai dançar. Ela sobe, ela desce e vai até o chão. Rebola e quebra o som do tamborzão. A Mel Pinheiro agora vai detonar. E ouvindo o bregaton todo veropa vai dançar. Vai, bregaton, bregaton, bregaton, bregaton. Sensualiza, vai. Mexe a cintura, vai. Quebra e quebra no som do bregaton. Nossa, que som gostoso.